identificando. Nós somos a Bariri Rádio Clube. ZYK 717. 1000 watts de potência. Emissora de ondas médias, transmitindo de Bariri, centro do estado de São Paulo, Brasil, em 570 kHz. Estúdios localizados na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Fursim, 230. Transmissores em nosso sistema irradiante na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.baririradioclube.com. Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser baririense. Hora certa, Michelassi. 5:57. Eu sou cliente mais Michelassi. O clube das vantagens. Nós somos cliente mais Michelassi. Coxa mole 34,90 quilo no clube 33,75. Osso bucco 26,95 quilo no clube 25,97. Arroz Milani 5 quilos tipo 1 só 22,98. Tem cerveja Skol por um malte lata 2,49. Beba com moderação. Informe seu CPF a cada compra e aproveite suas ofertas exclusivas. Eu sou cliente mais Michelassi. Cadastre-se mais.michelassi.com.br. Você está no clima. Clube. A rádio que é ligada em você. Uhul, que festa! Tá bombando de gente! Tá todo mundo curtindo a vida! A Covid-19 encurta sua vida. Com essa doença, não se brinca. Não frequente lugares com aglomerações. Se proteja e não seja um risco para quem você ama. Uma iniciativa Alto Posto Santa Lúcia. Esse menino não acorda, serve logo um café, garotinho. O escritório tá pegando fogo, serve logo um café, garotinho. E no almoço a melhor hora de começar, comer, papiar, sorrir e sonhar. Serve logo um café, garotinho. Logo depois do jantar, serve logo um café, garotinho. Toda hora, em todo lugar, café, garotinho. As novidades da música. Clube. As notícias do Brasil e do mundo. Clube. E os prêmios mais legais do rádio. Os melhores prêmios. Você tem na Clube. Clube. Quem tem Clube, tem tudo. Bariri Rádio Clube transmite todo domingo, a partir das 18 horas, a Santa Missa, direto da paróquia de Santa Luzia. Oferecimento Jaú Pave, terraplenagem e pavimentação. Supermercado Pegorim, todo dia com grandes promoções. Minha amiga dona de casa, na hora das compras tem que ser no Pegorim, onde você só tem a ganhar, com estacionamento próprio. Supermercado Pegorim, barato assim, só no Pegorim. Na Tenente Manuel Legado da Costa, na Vila Americana, fone 3662-4621. Clínica Veterinária do Ayrton Pegoraro, na Francisco Minhoa Segarra 358. Cuidando do seu amiguinho de estimação. Clínica Veterinária Pegoraro, 3662-1823. ABLA, Academia Baririense de Letras e Artes. ABLA, apoiando a transmissão da Santa Missa. Zé Mazotti, sempre ao lado do povo, ao lado da nossa comunidade. E Supermercados Aquilante, 3 lojas para melhor servir você. Ofertas imperdíveis todos os dias, muitas promoções e facilidades no pagamento. Supermercados Aquilante, loja 1, na Vice-Prefeito Sérgio Fussin, número 52. Loja 2, na Dário Folone 275. E loja 3, na Antônio Neif Júnior 240, núcleo 4. Acompanhe todo domingo, a partir das 18 horas, a transmissão da Santa Missa, direto da paróquia de Santa Luzia, pela Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Abra os olhos e venha ver toda a qualidade de uma grande ótica. Sol e de grau, lentes e armações, as melhores marcas. Ortopedia e pontualidade. Ótica Jardim, o melhor atendimento. Ótica Jardim, satisfação em atendê-lo sempre melhor. Ótica Jardim, na Cláudio Nobabieri 689. Ótica Jardim. Tá todo mundo ligado. Clube, clube.